comandante do robô mais lindo do século chegou. Chegou. Opa! Chegou. Vai pra cima, meu DJ. Júnior Eletrizante. E coloca pressão nesse hobby. E que tal a gente chegar nessas marcantes que são muito top, a galera gosta. E o Eletrizante vai começar a machucar mais um pouquinho esses corações. Segura! Olha o hobby detonando no Caribe, Caribe! Quem sabe me é difícil agora, pai! Deprimido eu sou, e tão triste estou aqui. Quando me quiser, já não vou estar. Meu parceiro Felipe, parabéns! Parabéns, Felipe! Mas não vou conseguir viver assim sem ti. Onde se esconde? Volta pra mim, amor da minha vida. Não aguento mais, te amo demais. Não vou mais te deixar. Onde se esconde? Volta pra mim. Uma folga hoje, né, Tânia? Da minha vida. Não aguento mais. Comemorando o empate, né? Não vai me trair com ninguém mais. Toma nas marcantes. Não para de dançar. Vamos dançar. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meus sentimentos. Pra se falar de amor, tem que se amar. Tem que se amar. Eu já vivi o amor. Desenterrando, pai, que é? O Eletrizante. O que eu quero é me refazer. Explodiu, hein? Eu olha o Caribinho. Mais. Ao sul das marcantes, bora Eletrizante. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor. Meu compadre Paulinho. Vem empresário Amélia. Outro amor. Como diz o Gilmar, ao lado. Outro amor. Não sabe, esqueci sim. Outro amor. Brasil, DJ Rico Boy. Diz que exagero sem ter porquê. Cena de bebê vai pressionar. O que você... Vindo telo do espetacular! É que eu sou... Casa de Carne São Domingos. Do bem empresário saúde. Vez... Segura aí, Fagner! Casa de Carne São Domingos, é nóis! Casa de Carnes São Domingos. Estava me forte. Não sente amor por mim. E o quê? Quais as armas que conta pra fazer seus encantos? Derrama seu amor em mim, mas não gostou de mim. Não sente amor. Me fere, me risca de amor. DJ Roberto, DJ Maico. Sucesso. Bora, meu compadre! Olha o hino, garoto! Compadre Paulinho! Sabe que você tem moral! Você agora é espetacular! Tá batizado! Contaram que estás arrependido. De vez em quando ainda perguntas por mim. Ai, quem dera que isso fosse verdade. Pois só Deus sabe que não vivo mais sem ti. Sei que posso te encontrar. E a galera do Coruja Saúde, só não sei. DJ Júlio das Marcantes, DJ Alexandre Play, a primeira dama. Tô mensagem que Branquinha, ela diz tudo. DJ Silvino Consagrado, Juninho GPS e o gerente Leandrinho. Valeu, galera do Coruja. E as pessoas pra te pedir que não esqueça o nosso amor. E aqui nessa festa, se quiser me encontrar, no momento estou curtindo com o Paulinho. GDA, eles me fazem sorrir junto com o Super Pop. Pois é só uma guia de fogo e a GDA pra me fazer te esquecer. Só as pedras, papai. E aí, Thiaguinho dos caras do Red, bora, Netinho. Arrisca sair, pô, bora dançar. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus caras. O robô mais lindo do século. Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento em troca. Valor, Amélia! Grande desilusão. Fui abandonada. Pode cantar, minha filha, canta. Desgraçado sem coração. Ah, desgraçado. Mas essa solidão vai acabar agora. Eu vou com a galera do rock e vou viver. Foi no chão. Aqui no hobby. Dentro que encontrei que me mostrasse a alegria de viver. E hoje lembro sem saudades que mais quero nessa vida tudo isso esquecer. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som, tô motivo de Belém. E abandonada, desgraçado sem coração. Abaixo de sonhos, mas essa solidão vai acabar agora. Tiaguinho dos caras do Red, Dona Sabrina, Netinho GDK. Foi a primeira da Ramilane. Com a galera do rock. Tá aqui com a gente. Bora, meus garotos do Red. Com tudo se ilumina, o coração bate forte. Bora, Ronizinho. Vem se encantar com a 160, pai. Sem saber o que é amor. Seja bem-vindo. Bem-vindo à nova era. Espetacular. Banda Fruto Sensual. Uma verdadeira viagem musical pra galera que viveu essa época. A gente chama que é o tempo bom das aparelhagens. Até porque cada música o cara vai lembrando de muitas coisas que já aconteceram. Só música bonita, música boa no Caribe. Por tanto tempo procurei, senti um grande amor assim. Procurava por alguém. Lava Jato R9, Júnior Lobo, Rosane Duarte do Valor, tô aqui. Lava Jato R9. Como eu quero no tele. E pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te ver.

melhores. E aí, Pitula, como tá a sequência? Ele é Jufrazão, Juan Matos. Tá ao lado, valeu, viu? Toda noite! Toda vez que eu te vejo passar, sinto um vazio. Fabinho Ferrari, bora, Fabinho! Fico na espera. Vai lembrando dos cascos velhos, vai, Fabinho. Você volte pra mim. Felipe tá ali pelo camarote, valeu! Sou grande amor da sua vida. Sempre vou te amar. Minha felicidade é você. Banda AR-15. AR-15. Disparando sucesso. Do Radical X12. E deve se retirar. Procure entender. Ela não quer mais você. E quem você pensa que é? Pra saber o que ela quer. E aí, Talibã? Eu já tô começando a me aborrecer. Cara, eu não tenho medo de. Muito sério, Jufrazão, Juan Matos. É amiga Camila. Meu parceiro é Renan Pacheco. Aí, Renan? Entender. Você não tem coragem de me encarar. O celular do Marcelinho fica mais no carregador do que usando. Sou a dona do meu nariz e não quero nenhum dos dois. Eu já tenho um novo amor. Rapaz, o cara podia até não estar bebendo, mas com uma sequência dessa ele começa a beber. Ainda mais se ele lembrar de alguma ex dele, meu irmão. É doida. Ainda não descobri por que me abandonou. Embora só de você, meu mundo sempre girou. E me fazia tão bem sentir o seu coração pulsando tanta emoção em mim. Júlio Pirata. Lembrando da ex, né, Júnior? Levaram o pai. Um pouco de pólvora. Encontrei, me apaixonei, acreditei no seu olhar. E aí, Terima? Me dediquei nessa ilusão. Hoje não, né? Só me fez. Hoje não. Sempre te amei e me preocupei em confiar no seu amor. Em troca eu só me machuquei e sozinho aqui estou. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. Acredite em mim, desculpa se alguma vez te magoei. Queria tentar de novo, amor. Agora eu sei área, é nóis. Vem, vivendo essa paixão. Triste e solitário no escuro do meu quarto, ouvindo a nossa canção. Os Canibais. Aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Aquela velha sequência, pai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, lá vem, lá vem, lá vem, vai. Paudinho, hein? É Paudinho lá no ponte, 10 horas da manhã. Se eu bebo todas é porque tenho dinheiro. Respeita. Sou um papudinho e não é da... Esse que é a Marlúcia, é? De ninguém. Alô, garçom. Garçom, traz mais um copo. E é aqui pro meu... Papudinho é o Netinho, pai. Ô, garçom. Vem o Tiaguinho. Uma cerveja. Passaram 3 dias bebendo insaninas. Dia. E vieram direto pro Caribe. Tá doido? Aí aqui... Deu bar, por favor, me derrete no chão. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero jogar nessa putinha. Sou um profissional papudinho, de carteira na mão. Ô garçom, mais uma cerveja, e eu quero jogar nessa paixão. Sabrina olha pro Thiago e fala assim, pai, olha aí, ó. Vem de muito longe, me deixa louca. E o gringo, e o gringo? Meu americano me faz flutuar. Vai! Seu cabelo loiro, lourinho, de seda. Branquinho. Como foi gostoso eu te encontrar. Olha o gringo louro aí, Sabrina. Gringo lindo, louro. Te encontrar, gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. Minha vida inteira eu quero te entregar. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. I like my life, em inglês e fone. My baby é love. Me dá um toque, eu vou morar contigo em Nova York. O amor é dia para nós, o sol está nascendo e o vento está soprando. E os sinais da Almirante Barroso estão abertos para nós. Oh, meu amor! Meu amor, vamos nos encontrar pra lá de Troncamento. E aí, gordinha? Uma passarela. Arrisca essa, vai! 316, lugar a... 2 pra lá, 1 pra cá. Quem encontrou a primeira vez? Alô, Marluce! Libera, libera pra mim. Alô, Marluce! Libera que eu tô aqui. Libera, minha filha. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô aqui. Bonilho. Mas a 160. Aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer dizer, sendo que é tão bonita? Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei, no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas nunca te humilhar, poder te tocar, sem sonho, meu sonho. E realizar, meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós vamos sempre acordar. Nós vamos por ti, eu vou aos limites conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, sabe dançar isso aqui, ó. Não sabe dançar isso aí, não. É dois pra lá, um pra cá. Aí gira, gira, gira. Isso, tá esperto. Onde está o meu amor? Eu preciso encontrar outra vez pra voltar a ser feliz. Eu preciso te encontrar outra vez. Não quero mais. Já já tenho cobiçado até 7 da manhã. Pelo salão, meu bem. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você pra mim outra vez. Eu fiz uma ação e pedi ao Senhor que traga de volta o meu amor. Pra mim outra vez. Se Deus puder me ouvir, vai trazer você. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. E onde? Onde irei, você não vai. O nosso empresário Amélia, ao lado com o padre Paulinho. Eu mereço o que você faz. Bora, Paulinho, já tá ao vivo, cara. Faz direto do Caribe. Tamo junto, tá no hobby. Vem, empresário Amélia, ao lado. Somente agora entendi o brilho das estrelas do céu. Foi difícil conseguir. Júnior Pirata, agradece, amor. Bora, Júnior. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Meu amor, não te quero nunca nós. Que o nosso romance chegava ao fim. Traz a corda. Foi você quem deixou o meu coração tão triste assim. Foi você. Perdoa meu coração. Começada até 7. Meu olhar que nunca mais poderei esquecer. E vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Com toda a magia e encanto até hoje. É que eu penso muito em ti. Poderei esquecer. Em toda canção me declarar. Em toda canção vou te falar que te procuro em tudo. Próxima contratação. Sorriso em todos. Vai trazer o Fabrício. Em outros olhos o teu olhar. E a tua voz me dizendo te quero. E se você não quiser mais voltar, te juro que vou cantar. Com toda a força que há dentro do meu coração. Com todas as palavras que fiz nessa canção. Nessa canção. E outro que nem falaram falou hoje. Mundo vou cantar. Se não quiser me ouvir. Foi Paulando, eu acho. Tá, nunca deixei de te amar. Te quero e peço pra voltar. demais essa música aqui, essa sequência. Eu lembro quando eu era moleque, é pauteiro. Só era dessas. Eu de sunguinha, pensa. Pensa no moleque bonito, era eu de sunga, começar. Cabelo raspado na um. Caralho, você é doida. Descobri. Só a orelha, rapaz. Vem curtir. Toque som. Pra dançar nesse som. E sentir teu coração palpitar de emoção. Rapaz, é Steve Ribe. Ele falou, Júnior, eu vou tocar até 8 hoje. Deixa só o Rosenberg deixar. Conquistar, ser o melhor de tudo que eu vivi. Ser tudo aquilo que esperei pra mim. E se algum dia o sonho acabar. O DJ Júnior das Marcantes curtindo a sequência do Eletrizante. Tamo junto, Julião. Xará! Todas as funções que um dia eu fiz pra ti. Vai e segue em frente sem olhar pra trás. E leva os sentimentos que te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com o toque som e ouvindo tudo sensual. Só digo vai. Um pouco de pólvora para esquentar as coisas. E leva os sentimentos que eu te dei. Eu fico aqui lembrando tudo com.